Tá ao vivo? Tá ao vivo ou não? Ao vivo? Tá ao vivo isso aí? Ou mais ou menos. Tá ao vivo! Responde aí, maldito! Ah, o maldito já respondeu lá. Então, se tá ao vivo, então é porque está ao vivo! Saudações alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacá, e está começando mais um Periscatso. Todas as segundas e sextas-feiras aqui no nosso canal no YouTube. www.youtube.com/verdazo1914. Ao vivo. É, o Periscatso é ao vivo. Que deixa gravado porque deixa, mas se der alguma coisa errado, perdeu. Né? Que foi o que aconteceu na sexta passada. Quem viu, viu. Quem não viu, danou-se. Então, acostumem a ver ao vivo sempre que puderem, né? Muito bem. Perdemos, né? Do Ceará. Partida de 3 pontos. 3 pontos no lixo. A sorte é que a gente tinha uma gordurinha. Só que a gente queimou não só a gordura, como um pouco mais. A gente estava com 2 pontos de folga. Esse jogo era jogo para 3 pontos. Então, permitia no máximo um empate. Mas perdemos três. Então, agora estamos com saldo menos um em cima daquela projeção de pontos que a gente havia feito no início do campeonato. Lembrando que aquela projeção, ela visa 82 pontos, né? 84. Ou seja, é uma pontuação bem tranquila para ser campeão. Lógico, levando em conta o histórico. Isso não quer dizer que o Flamengo ou que o Santos, que acho que são os dois times que podem incomodar, né? As coisas estão se definindo, né? Acho que é Flamengo e Santos, a briga com eles. Não acredito em mais nenhum time correndo aí por fora. Podem fazer 85, 86, 88. É só ver como terminou o campeonato inglês, né? O Liverpool fez 97 pontos e foi vice-campeão. E é o mesmo formato do nosso. Então, quando você tem dois que disparam, você tem que ser o melhor dos dois. Então, não adianta você fazer 84 se o outro fizer 85. Parece básico, né? Tem que explicar isso. Mas, assim, é uma projeção, uma previsão, né? Pode dar errado, é claro, né? Mas é só um parâmetro para a gente ir acompanhando o campeonato. Certo, doutor Eduardo Carvalho? Muito bem, muito obrigado pelo primeiro superchat, pelo apoio que você dá como padrinho e também fazendo o superchat. Ok? Vamos parar com esse negativismo aqui, tá? Eu acho que existem críticas para serem feitas ao. É o que o time está fazendo ultimamente, é claro. Ninguém aqui é idiota de falar que está tudo lindo. Ninguém aqui é imbecil de ficar pendurado na campanha do primeiro semestre. Porque o campeonato é decidido no segundo semestre. E conta o conjunto de todo o ano. No caso do mata-mata, conta fase por fase. Não adianta nada você fazer a fase maravilhosa até a semifinal e perder as duas da final. Perde. Não adianta, né? Vamos lembrar que o Palmeiras, quando ganhou a Libertadores, em 14 jogos, perdeu 5. Então você não precisa ser o melhor o ano todo para ser campeão. Você precisa ser o melhor na hora certa. Claro que ser o melhor do jeito que o Palmeiras foi no primeiro semestre é um ótimo sinal, é um ótimo indício. Mas não é garantia de picas. Tá? E deu aquela oscilada. E a gente fala em oscilada. Porque ainda são poucos jogos. Vamos relembrar? Tira da frente jogo treino de intertemporada, tá? Não vem falar de Guarani, de Operário, não vem falar dessas coisas, tá? Vou falar. Jogo de ida contra o Inter. Jogou bem. O Palmeiras jogou bem. O que faltou foi apetite para fazer mais gols. Não soube jogar mata-mata, mas jogou bem. Ah, o comentário geral. Torcedores, imprensa, geral, era Palmeiras voltou melhor. Tô louco ou não? Não, não foi isso que foi falado logo depois que o Palmeiras ganhou do Inter? Jogo de ida da Copa do Brasil? Foi isso. Jogou bem. Não fez o que tinha que fazer. Isso é outra história. Aí veio o jogo do São Paulo. São Paulo aproveitou o fator casa, clássico, saiu na frente, o Palmeiras empatou num gol cagado. Mas o Palmeiras fez por onde? O jogo foi equilibrado e não dá para dizer que o São Paulo foi melhor. Tá? Teve momentos melhor, o Palmeiras teve outros momentos melhor e o empate foi, eu acho que, normal, justo. Empate fora de casa, empate previsto. Então até aí tá tudo ok. E aí vem o resultadismo, né, gente? Porque se a gente for ver, o Palmeiras não foi bem na partida de volta contra o Internacional, partida de mata-mata. Foi para os pênaltis, mesmo não indo bem. Mesmo não jogando bem, levou para os pênaltis e ficou fora nos pênaltis. Se tivesse ganho nos pênaltis, ah, copeiro, mata-mata é com a gente mesmo, fez o que tinha que fazer, administrou. Então eu estou vendo muito resultadismo nessas críticas. Tá? E aí vem o jogo com o Ceará. O jogo com o Ceará, o Palmeiras jogou melhor 3/4 do jogo. Primeiro tempo, o Ceará chutou duas bolas no gol, uma entrou. O Ceará chutou duas bolas no gol. O Palmeiras chutou 7 ou 8. Tá? O Palmeiras jogou muito melhor do que o Ceará. A diferença entre os dois times foi a esperada. Vamos lembrar que tinha uma pressão ainda psicológica muito grande em cima dos caras. Mesmo assim, eles jogaram melhor. Segundo tempo, com 1-0 atrás, jogaram melhor, estavam em cima. O gol ia sair a qualquer momento e saiu, né? Na verdade, saiu o pênalti. O VAR roubou o pênalti da gente. O juiz roubou a gente duas vezes. O juiz roubou a gente no gol do Ceará, que não era para validar. Tem gente que discorda. E aqui eu vou fazer um parênteses. Tem muita gente que discorda. Vai falar assim: não, o juiz não roubou, não. Porque quer criticar. Tem que falar do time! Tem que falar. Eu vou falar do time. Tem problema o time. Tá? Mas eu estou fazendo uma introdução dizendo que, mesmo com os problemas, o Palmeiras foi melhor contra o Inter, pau a pau contra o São Paulo. Não foi tão bem contra o Inter lá e foi muito melhor contra o Ceará. Então não é esse desespero todo de desempenho que estão falando, não. É muito mais resultadismo. Mas, sim, tem problemas, tem falhas. Vamos falar sobre elas ainda. Calma. Tá? Mesmo tendo falhas, a gente tem que falar da arbitragem. Uma coisa não anula a outra. Porque tem gente que fala assim: não, tá pondo a culpa no juiz, tá passando pano. Passando pano do rabo. Tá? Tô olhando como eu vejo. É como eu vejo. Você vê do seu. Tá? Então tem nada de passar pano. Não, porque não tem interesse nenhum em passar pano. Aliás, bloqueia quem falar que é passei pano. Bloqueia. Nem vi, nem tô lendo. Mas já tô imaginando. Então teve problema. Mas longe de ser esse desastre. Estão falando. E aí eu fecho o raciocínio dizendo o seguinte: Palmeiras oscilou. E essa oscilação também era prevista. Então eu quero que vocês entrem lá no Verdazo e procurem na verdade, faz assim: entra no meu Twitter, no Twitter do Verdazo, e vê o último tweet que tem um link lá para um post escrito em maio, logo depois da vitória sobre o Atlético Mineiro. Que foi a rodada onde a gente assumiu a liderança. A gente tirou a liderança do Atlético lá na casa deles, dando um baile neles. Aí eu escrevi assim: apoiar na boa é moleza. Quero ver apoiar na ruim. Quero ver apoiar quando esse time oscilar. Deu outra. Oscilou. Vai oscilar, falava. Vai oscilar. Não vai ganhar todas até o fim do ano. Vai ter fases de duas, três derrotas seguidas. Vai ter. Tá aí. Tá tendo. Isso é previsto. É só conhecer um pouquinho sabe? Ter um pouquinho de experiência em acompanhar futebol. Não olhar o futebol só pelo momento. Tem uma frase que fala: futebol é momento. Momento é o cacete. Então, estamos passando aquela fase de oscilação. Essa fase de oscilação, ela pode virar uma crise. Ou o Palmeiras pode enxergar os erros, consertar os erros e voltar o que era. ao que a gente estava acostumado no primeiro semestre. Então não está tudo errado. Então eu já vi gente até no grupo de padrinhos do Verdado. Tem que mandar todo mundo embora. Quase que eu mandei o caboclo embora. Quase que eu tirei o cara do grupo. Tá vendo aí, cara? Está assistindo? Para você essa. Então, oscilou. É normal? Não pode é se acomodar. Então, vamos aos erros? Vamos aos erros. O mais claro, o mais gritante é o preparo psicológico desse time. Não tem preparo psicológico nenhum. Tá muito fraco o mental desses jogadores. Então, o Filipão tem que fazer alguma coisa. O Filipão sempre foi muito bom nisso. Eu comentei isso daí, acho que semana passada, sei lá quando. Parece que o Filipão mudou tanto, né, que até início ele perdeu a mão. O Filipão sempre foi um cara que não foi lá o ponto forte dele em toda a carreira dele, a parte tática, né, a parte científica da coisa. E hoje ele está dando uma importância absurda em tudo isso, né? Deixou o Murtosa descansando lá no Rio Grande do Sul, trouxe o Paulo Turra, um cara que dá outro viés para o comando do Filipão. Então, é muito boa essas mudanças do Filipão para melhor, né? Só que não precisa abrir mão daquela parte tão boa dele, de motivar, de segurar, de trazer o grupo. Então, aquela entrevista que ele deu lá em Porto Alegre foi horrível. Lembrou as do Roger. Eu entendo isso. Quando o cara chega e minimiza a atuação ruim ou minimiza uma desclassificação, fala: não, tá tudo bem. Então o Roger falou algumas vezes: o time jogou bem, oh, era o fim do mundo. E o Filipão falou: ninguém morreu. Tudo bem, ninguém morreu, mas é para ficar puto. Claro que é para ficar puto, a gente foi eliminado. Então é para ficar puto, não é para minimizar, não. Não era isso que a gente esperava ouvir. A gente esperava ouvir o seguinte: erramos, vamos analisar muito bem, vamos tomar as providências. Era isso que a gente. Algo nesse sentido, né? Falado pelo Filipão fica melhor ainda. Agora, ninguém morreu. Ninguém morreu o cacete, né, Filipão? Numa boa. Então. Também tem o seguinte, né? Eu não sei por que que dão tanta importância para a entrevista coletiva do treinador, né? Eu acho que falta ao torcedor também entender que o Filipão, quando ele está falando isso, ele está blindando o elenco. Ele está querendo mostrar para os jogadores que ele está protegendo o grupo que ele tem. Isso é uma tática de, né, de administração de elenco. E o torcedor muitas vezes quer, aliás, muitas vezes, né, quer sangue. Quer que ele destralhe a falar de todo mundo. E não é isso, né? Mas não é só o emocional, né, que está com problema. Ah, eu imaginei no jogo contra o São Paulo que aquele buraco que começou a aparecer ali na frente da zaga era por conta de não estar jogando Felipe Melo e Bruno Henrique. Normal. Só que tanto contra o Inter quanto contra o Ceará jogaram Bruno Henrique e Felipe Melo e tinha buraco na frente da zaga. Contra o Ceará nem tanto. E assim, muita falta de sorte. O Luan rebateu aquela bola para frente no primeiro gol. Aí teve gente que recriminou o Luan. Pô, não pode rebater a bola para frente. Puta, a bola vem forte, cara. Você não consegue direcionar. Você põe o pé na frente e torce. A bola vem forte. Às vezes dá, às vezes não. Eu não me sinto à vontade para cravar que o Luan falhou. Às vezes até dá para você dar uma direcionada na bola. Claro que dá. Mas nem sempre. Depende da força, depende do efeito. E depende de onde ela pega. Se pega no pé, na chapa do pé, você ainda consegue direcionar, né? Você vira o pé. Agora, se pega na canela, tá na altura da canela, não dá pra você. A bola vem forte, não dá tempo de você erguer o pé, de posicionar o pé e, sabe, dar o tapa pro lado certo. Às vezes não dá. Então eu vi muito comentarista aí de televisão querendo queimar o Luan. É muita safadeza, né, dessa imprensa. Esse é o nosso papel. É abrir os olhos de vocês para esse tipo de coisa, que vocês estão caindo de armadilha. Vocês estão caindo de armadilha da imprensa. que estão queimando o jogador nosso, que estão plantando crise. Uma frase excelente que surgiu esse ano, pelo menos que eu vi esse ano. Palmeirense adora consumir crise. Então, a imprensinha, a parte podre da imprensa, né? Planta a crise, joga a crise no lago e vai lá o palmeirense e morde a chumbada, né? Morde com tudo. Então, eu acho que precisa realmente dar uma. Entender por que que a defesa deixou de ser aquela coisa sólida. Tomou vários gols aí, coisa que não estava tomando antes da parada. Tem a ver com o ritmo? Um pouco. Mas aí tinha que se preparar para manter o ritmo. Então, qual foi a programação da intertemporada? Quais foram as medidas tomadas para que o ritmo não caísse? Talvez tenha sido um erro. Agora não dá para voltar atrás, tem que corrigir. E para amanhã? Amanhã é Libertadores, cara. Amanhã é Libertadores. Não tem tempo para nada. E é jogo na Argentina e é jogo fora. Tudo bem que é o Godoy Cruz. Godoy Cruz é uma espécie de Ceará da Argentina. Acho que é um ótimo exemplo. Então, se o Palmeiras jogar mal, vai perder. E vou falar uma coisa para vocês: não estou confiante para amanhã. Sabe por quê? O time está muito abalado. O emocional tá ruim. Então, tem uma coisa no futebol que é aquela coisa da confiança, né? E o time estava muito confiante no primeiro semestre. E essa confiança foi seriamente abalada. E eu não acredito que vai ser uma noite no hotel na Argentina. E aliás, esse traslado de Fortaleza para Mendoza foi tumultuadíssimo, né? Teve lá um problema de clima, e aí o avião balançou, o Matos ficou desesperado. Então, claro, esse tipo de coisa serve para unir mais o grupo, né? Mas tira o foco. Palmeiras, a delegação do Palmeiras, o grupo do Palmeiras, nesse momento precisava focar em retomar o rumo. Sabe, peraí, o que que a gente está fazendo de diferente agora do que a gente estava fazendo antes? Focar, pensar e consertar. Isso tira o foco, esse tipo de coisa tira o foco. E sem confiança, eu estou muito apreensivo para amanhã. Acho que o Palmeiras vai trazer um mau resultado da Argentina, com toda a condição de reverter. Por quê? Porque o Palmeiras chega quarta-feira em São Paulo, aí vai ter quinta e sexta, aí sim, pô, estamos na nossa casa, né? Depois de um Morumbi, Porto Alegre, Fortaleza e Argentina. Perde o rumo num giro desse, complicado. Tem que voltar para casa para arrumar as coisas. Dá para arrumar? Dá para ganhar do Godoy Cruz? Dá. Dá. Impossível não é. Claro que não. Mas com todo esse cenário, eu não acredito. Eu não acredito que o Palmeiras vai conseguir um bom resultado amanhã. Acho que reverte aqui. Por quê? Exatamente o que eu falei. Vai voltar para casa. Aí sim, na academia de futebol, todo mundo lá. Peraí, agora sim. Agora vamos. Volta o filme. O que a gente fez? O que aconteceu? Aconteceu isso. Onde erramos? Naquilo. Vamos lá. Sábado tem o Vasco aqui, arrebenta com o Vasco. E aí, consegue a vaga na outra terça contra o Godoy. É esse o filme que eu estou imaginando para esses próximos dias. Eu gosto de ver isso que eu tô vendo aqui no chat, né? Confiança, mesmo quando o Palmeiras não dá a menor pinta de que vai, né, jogar bem. Mas a esperança é uma coisa muito legal, né? É a alma do torcedor. Então é isso, gente. Não é o fim do mundo? Não é o fim do mundo. Ninguém morreu? Ninguém morreu, mas porra, tamo puto, né? Lógico que tamo puto. Vou ficar muito puto mesmo com o que tá acontecendo. Mas não é para sair xingando jogador em rede social. Aliás, o que fizeram com o Moisés, hein? Que vergonha, que vergonha. Uma vergonha que fizeram. Bom, eu já falei disso na sexta-feira, né? Ele falou isso, acho que no Instagram. Eu não tenho Instagram, né? Na verdade, me sopraram essa pedra aí que ele falou no Instagram que pesou, mas na decisão. O fato dele estar sendo hostilizado em rede social, sendo chamado de gordo, de viciado, para preservar os filhos, inclusive, né? Uma pena. Tudo bem que ele não estava realmente jogando super bem esse ano. Tecnicamente, o Palmeiras não perde tanto, até porque chegou o Ramires, né? Que vai fazer a mesma dele. Acho até que uma coisa tem a ver com a outra. E o Matos não dá ponto sem nó, né? Mas era uma liderança, né? Era uma figura que dava muita identidade para esse elenco. Um cara que estava aqui há 3 anos e meio, ganhou 2 brasileiros, sendo que nenhum deles foi extremamente protagonista ao lado do Dudu, ao lado do Gabriel Jesus. Tá time legal aquele time de 2016, né? O Mina, Vitor Hugo, que aliás está voltando. Aliás, muito boa a volta do Vitor Hugo. Eu não gosto muito de jogador que volta, sabe? Essa coisa de volta fulano. Mas o Vitor Hugo tá numa idade excelente ainda. Auge físico. Então, essa contratação achei muito boa. Muito boa mesmo. Não anunciou ainda, né? Vamos esperar anunciar. Então é isso, gente. Não é o fim do mundo, é apenas uma oscilação. Claro que o sinal amarelo está ligado. O Filipão tem que consertar parte mental, parte tática. Parece até que ele já reviu pelo menos a parte do ataque, né? Tirou o Lucas Lima, parou de teimar com o Lucas Lima. Agora o próximo passo é parar de teimar com o Daverson. Para quem que vai colocar no lugar do Daverson? Essa é uma pergunta que não quer calar. O Overdose é patrocinado pela Palestra Custom. A Palestra Custom é um serviço de customização de carros antigos. Essa Kombi aí que você está vendo era uma Kombi toda velha, toda estragadona. E o pessoal da Palestra Custom transformou ela. Esse é o interior, olha que beleza. Transformou ela numa Kombi palmeirense, a Porcombi! Personalizada com motivos, temas palmeirenses, placa, pôster, capa de jornal, banco verde e branco, tapeçaria verde e branca, uma beleza. O Fusquito, que também, coitadinho do Fusca, estava todo detonadinho, virou a camisa do centenário, a camisa azul do centenário. Tá ficando bonito esse Fusquito, hein? Eu vi umas fotos novas dele aí, tá ficando bonitão. Vou colocar, aliás, eu vou reformar essas fotos aqui que a gente está colocando. Tem esse opalão que não tem nada de Palmeiras, né? Preto e branco, não tem nada de Corinthians também. É apenas a cor original do opalão 79, que também foi reformado pela Palestra Custom. Então você pega aquele carro antigo que alguém da tua família tem, ou alguém do teu bairro, teu vizinho. Assim, ó, vamos dar uma recuperada nisso aqui, né? Vamos deixar ele bonitão. Palestra Custom 017 99632 1167. Ou telefone ou WhatsApp. Aí você vai falar com o Evandro. E aí você vai falar: olha, vi você no Verdazo. E eu quero que você me faça um preço que eu posso pagar. E ele vai fazer, porque você vai se surpreender com a política de preços da Palestra Custom, né? Então você vai fazer o projeto que você quer, no seu gosto e que cabe no seu bolso. Palestra Custom! Para mais detalhes, para mais imagens do trabalho da Palestra Custom, é só acessar o Instagram, instagram.com/palestra_custom. Tem um e-mail também, né, para entrar em contato, falar: ô, oh, tudo bem, Evandro e tal, aqui é o fulano, e você no Verdazo, manda para palestracustom@outlook.com. Mas é mais fácil pelo telefone, né? Telefone, WhatsApp 017 99632 1167. Palestra Custom! Muito bem, senhores. Vou passar a bola para vocês. Olha lá o que vocês vão fazer, hein? Posso passar a bola para vocês? Vou deixar passando aqui o letreirinho para vocês ficarem padrinhos do nosso projeto, tá? Como faz falta, né? Um palmeirense ali enfiado na academia de futebol, passando a real das informações para vocês. Tem já alguns meninos lá que são bons, né? Mas a gente deixa a gente tem um projeto muito sério, né, de defender o Palmeiras. E a gente vai levar as últimas consequências. Eu não sei o compromisso dos outros que estão lá, mas o nosso é esse. Se a informação prejudica o Palmeiras, não vai ser por aqui que você vai saber, tá? Você vai saber das informações, vai saber o que der para cavocar, o que der para arrancar. Mas sempre colocando o Palmeiras em primeiro lugar. Tem superchat, né? Eduardo Carvalho, que aliás foi ele que fez o primeiro, tá fazendo o segundo também, né? Muito obrigado, viu, Eduardo? Você está dando um exemplo aí, viu? Virem padrinho, seus dromedários. O projeto do Verdazzo é excelente, muito obrigado pela confiança, pelo reconhecimento. Por que você acha que o Arthur Cabral não joga? O que você acha que falta nele? Falta ele ter a confiança do Filipão. O Filipão já falou que falta alguma coisa nele. Ele quer que o Arthur faça as funções do Daverson, né? E eu não sei até quando o Filipão vai insistir no Daverson, achando que o Arthur não vai resolver. Sabe, eu acho que o Filipão teria que ter um plano B de jogo que se adapte às características do Arthur. Então o que falta para o Arthur entrar e ter mais chances é ele ter a confiança no Filipão. Para isso, o Filipão precisa abrir mão um pouco do gesso, né? E fazer um esquema que favoreça mais seus jogadores. E não fazer com que seus jogadores se adaptem ao esquema dele. 100%, isso é claro. Tem que ter o um esquema. Tem que ter a ordem, né? Claro. Mas acho que o grande técnico, uma das grandes virtudes de um grande técnico, é saber enxergar bem as características de cada jogador do seu elenco e imaginar formas de usar bem essas virtudes, né? Quem deve dar a camisa 10 do Moisés? Pergunta o Walter Ribeiro. Tem que ser alguém contratado, não é alguém do elenco. Não, você não entendeu que não é assim que funciona no elenco? Sai o 10, alguém do elenco pega 10. Não é assim. Vai até o fim do ano com a 10 vaga, a não ser que chegue alguém e pegue a 10, que mereça a 10, né? Não vai contratar um Carlos Eduardo da vida e dar 10 pro cara, né? E nada contra o Carlos Eduardo, né? Apenas que ele não tem uma envergadura para vestir a 10 do Palmeiras. Obrigado, viu, Neto? Neto Avena, não o craque Neto. Neto Avena, obrigado. Eu tava a fim de fazer isso há muito tempo. Falando na rodada de ontem, como mencionou aqui o Marcelo Faria, ele falou ainda bem que o Corinthians empatou com o Flamengo ontem, o dano foi menor na rodada, tal, tal, tal. Sim, na verdade, assim, o único resultado ruim, ruim, ruim mesmo, além da nossa derrota, foi a vitória do Santos, que também foi conseguida no finalzinho do jogo ali. Você viu que o Santos jogou muito melhor. Mas o resto tudo empatou, né? Então, o Flamengo empatou, o Atlético empatou em casa com Fortaleza. Então, danoso mesmo, ruim, foi a vitória do Santos. E alguém pode falar assim, mas pô, será que o Santos vai ter fôlego? Estão jogando direitinho, viu? Estão jogando direitinho. Só que vamos pensar o seguinte também, o Palmeiras também estava jogando direitinho, muito mais do que direitinho. O Palmeiras estava jogando direitaço. E oscilou, está oscilando. Daqui a pouco volta ao normal. É o normal de acontecer o Palmeiras voltar a uma sequência de vitórias. E é normal que o Santos vá oscilar também. E aí, o que vai acontecer? O Palmeiras vai continuar subindo, o Santos vai dar a caída e volta essa vantagem. Essa é a tendência. Vai acontecer isso, eu não sei. O Flávio tá falando assim, não sei se o Filipão parou de teimar com o Lucas Lima. É bem capaz dele ter só poupado pro jogo da terça. Por que só o Lucas Lima foi poupado, né? Será que foi físico? Pode ser, né? É que também tem o seguinte, né? O Gustavo Scarpa aproveitou a chance. Também tem isso, né? O Marcos Bardini tá falando que é exagero descartar o Borja por causa de alguns jogos ruins no Paulista. Eu não sei se é por causa dos jogos ruins ou é por causa dessa insistência do Filipão no estilo de jogo do Deverson. Porque assim, o que eu enxergo o Filipão na escolha dele do centroavante é. Ninguém, o Deverson é ruim, mas ninguém faz o que eu preciso melhor do que ele. Se eu tivesse a máquina de ler a mente do Filipão, né? Eu acho que seria essa a leitura. Porque não é possível que o Filipão ache que o Deverson é bom. Só que ele olha para os outros e fala: ninguém vai fazer o que eu preciso melhor. Pô, Filipão, muda o jeito de jogar do time. O Halef, você tá de brincadeira. E a gente tá muito no esquema de brincar. Então, para com essa palhaçada aí de Valdívia. Que já passou dos limites. Inclusive, os estagiários têm a orientação de arrancar fora quem chega falando de Valdívia. Então, você tá dando mole. Deixa ele aí por enquanto, mas acho que ele aprendeu. Ele é um cara que frequenta aqui bastante, tá só tentando brincar e não foi feliz, só. O Rodrigo tá lembrando aqui, Santos, tá. Quanto foi Palmeiras e Santos mesmo? 4-0 pro Verdão. Melhor jogo do ano, eu concordo com a avaliação dele. O Jô Clênis outro dia ficou bravinho lá no chat, nos comentários lá do site, por que que tá caindo no anti-spam? Porque você escreve os nomes feios. Você não pode escrever o nome dos nomes feios por extenso. Tem que colocar a sigla. Tá na regra. Lê lá a regra que você vai entender. Ó, seu Bissoto, qual a diferença do esquema que o Filipão arma para um jogador com as características do Deverson? É só um esquema para o Borja Arthur? Ah, qual a diferença do esquema para o Deverson e um esquema para Borja ou Arthur? É só a casquinha? Não, não é só a casquinha. A casquinha é aquela cabeçada para trás. O Deverson, ele apara a bola, ele ganha a bola em cima. Com a cabeça mesmo, mas não é simplesmente uma espanada para trás, uma espanada para o lado. Muitas vezes ele apara a bola e toca para trás, ele faz o pivô. Porque ele é alto. E braço comprido, perna comprida, então ele protege bem a bola, melhor do que o Borja. O Arthur é grande também para fazer esse tipo de jogada. Então realmente eu não entendo. E aí entra o treino, né? Aí eu queria estar lá vendo o treino para entender um pouquinho melhor e falar isso para você. Mas o que eu falo. É, em cima das declarações do Filipão, que ele fala que o Arthur não faz as mesmas funções do Davidson. Então eu queria realmente ver os treinos para entender melhor por que que ele acha isso. Ele tem corpo para isso, ele tem altura para isso. E é bom de cabeça. O Borja já nem tanto, né? O Borja já é muito melhor por baixo, mas por cima ele tem sérias deficiências, a gente sabe disso. O Eduardo Carvalho fez mais um superchat, só ele está fazendo, hein, gente? Só ele está fazendo. Né? Pela construção do almanaque. Do que ele está falando? O almanaque é uma seção do nosso site que está cada vez maior. Então, desde que a gente inaugurou ela, tem lá todos os jogos, todos os técnicos, todos os adversários, todos os estádios, todos os juízes. E algumas estatísticas básicas. E agora eu estou populando os jogos mais antigos, né? Então eu comecei a voltar para trás no tempo. Então estou pegando jogo por jogo e inserindo os jogadores. Isso, os jogadores são todas entidades de um banco de dados, né? Então você vai populando os jogos. Ó, tal jogador participou de tal jogo, tal jogador participou de tal jogo. Fez gol, fez, tomou cartão amarelo. Ó. Então as estatísticas estão aumentando. Então quando vocês clicam na página do jogador, agora já aparece a listagem de todos os jogos de que ele participou até o limite de onde eu estou preenchendo, né? Então nesse momento, hoje, eu estou preenchendo o mês de novembro de 2015 e estou voltando para trás. Então eu acabei de fazer a final da Copa do Brasil, aquela coisa. Então vai pegar todas as estatísticas completas já de todos os jogadores que chegaram em 2016 para frente, por exemplo. O Moisés está com as estatísticas completas. Ainda não tem a totalização, mas você vai ver toda a listagem de jogos que ele participou. Aí você vai conferir que ele participou de 138 jogos, fez 12 gols. É só vendo página por página. Já já vai ter um placarzinho ali com a totalização, né? Para não ter que ficar contando quantas teve e tal. Mas é mais um serviço, né? Então, os técnicos, os principais técnicos, todos os técnicos estão lá listados. Os principais técnicos, eu fiz uma pesquisa, estou ainda, esse trabalho está em andamento ainda. Estou fazendo textos para descrever o papel de cada técnico no Palestra, no Palmeiras. Então, os técnicos antigos, que a história é muito legal, é muito interessante. Então, é um almanaque online, né? Daria para eu escrever um livro e ganhar dinheiro com isso, mas não é essa a minha intenção, cara. A minha intenção é realmente enriquecer a história do Palmeiras, popularizar a história do Palmeiras, torná-la acessível para todo mundo. Isso requer muita dedicação, muito trabalho. Então eu dedico mais ou menos 1 hora e meia por dia nesse trabalho de formiguinha, de construindo, de inserindo dados. Mais ou menos daqui uns 3 anos ele vai estar pronto. Tudo isso, porque o Palmeiras tem muita história, né, cara? Não é fácil, não. Paulo Vilauta. Diz que foi o Tite. O Tite foi conhecer o nosso estádio e que deu. Não, nada disso. Ele já perdeu lá 2, 3 vezes quando ele treinava a organização criminosa lá. Ele já conhecia. Não é isso, não. Tem nada a ver. Ele não tem esse poder de ferrar com a gente, não. A gente está simplesmente oscilando, tá? O Juninho era tão ruim assim quanto eu me lembro? Não, não era. Não era tão ruim, ele era ruim. Mas hoje é que você vê no futebol brasileiro aí os atacantes muito piores do que ele. Ele dava umas de canela e tal, mas não era essa ruindade toda. É que, puta, esses caras que tem o nome estranho, Joinho, né? É que nem o Darimpa. O cara paga metade pela ruindade e metade pelo nome. O Ivan quer saber que características de 9 o Filipão gosta. Ele gosta de um cara que joga de costas para o gol, que prepare a jogada para quem vem de trás. Ele já não tá mais jogando daquele jeito, do 9 plantado dentro da área, segurando o zagueiro, aproveitando o cruzamento de lateral, de ponta que vai no fundo, né? Antes era Arce cruzando para o Jardel fazer de cabeça, Euler correndo e rolando para o Oséias fazer. De dentro da pequena área. Esse era o 9 do Filipão. Hoje não, hoje o 9 do Filipão joga fora da área, joga balançando, joga de costas pro gol. Esse é o 9 do Filipão hoje. E o Caê? Ah, o Caê ele fez acho que uns 10, 15 jogos. Ele marcou 3 do primeiro, depois não fez mais nada. Acho que ele fez mais um gol só. Ah, ó o sensacionalismo, olha como vocês engolem. O Cabral teve problema de diferença de tamanho nas pernas. Quem escuta isso parece que ele é um manco, né? Parece que ele é um deficiente físico. Parece que ele tem um palmo a mais numa perna do que na outra. Como vocês dão importância para coisas desimportantes? Se ele tivesse um déficit físico, ele não seria nem contratado. Daniel Schneider diz que com a grana do Moisés eu compraria um centroavante, e você? Para começar, você não sabe como está o fluxo de caixa. Tá? Nem eu, nem você sabemos. Então, não é assim que funciona o futebol. Não é assim, entrou a grana, essa grana eu vou usar para tal coisa. A grana não tem carimbo. Tá? Ela entra ali no caixa. O que vai ser feito com isso? Você tem que ver o que está previsto, tem um planejamento financeiro todo. Ah, essa grana ela está livre. A gente não estava contando com ela, o que entrou pode ser gasto em jogador. Ah, aí sim. O que eu compraria com isso? Um centroavante. Certo, Eduardo Paim? Mais um superchat, muito obrigado. Juíno era muito bom em jogadas aéreas. Mais ou menos, ele era mais ou menos. Ele não era muito bom em nada, mas não era essa ruindade toda. José Antônio Alves fez um superchat aqui. Muito obrigado. Faz pergunta, né, meu? Dura o Leandro Almeida, que tem um nome comum e era ruim de doer. Exatamente. O Leandro Almeida, esse não paga pelo nome, não. Esse paga pela ruindade mesmo. Ruim, ruim, ruim, ruim de tudo. Ruim de tudo. E foi o Malto que contratou. Tudo bem que foi pedido do Marcelo Oliveira, né? Esse vai para conta do Marcelo Oliveira, Leandro Almeida. Jogou com ele no Galo. É, esse cu roxo aí vai dançar já já, viu? Tá muito folgado. Já começa com esse nome, né? O Jorge está falando, ainda está insistindo na história. Cara, eu não sei, eu não tenho informação nenhuma, tá? Agora, eu acho que seria um absurdo contratar um cara do jeito que ele foi contratado, sendo que ele tem um déficit físico gritante por causa de diferença de tamanho nas pernas. Não é por isso que ele não tá jogando, cara. Põe isso na cabeça. O Flávio fez um superchat dedicado ao Moisés, ó. Parabéns, parabéns. É um dos caras que mais honrou essa camisa nos últimos anos. Lesões gravíssimas, né? É, o que ele passou para a filhinha dele. Normalmente menina é meio alheia ao futebol, né? A minha, por exemplo, não quer nem saber. É, no que eu acho muito bom, vocês querem saber. Mas enfim, ele passou para a filhinha dele. A minha filha é palmeirense, mas ela não perde o sono, ela não, sabe? Assiste jogo de vez em quando. Não se importa muito, não. Engraçado isso, né? É, eu acho isso bom, cara. Eu acho que eu gosto de ser palmeirense, eu gosto de dedicar minha vida ao Palmeiras, escolhi fazer isso. Mas quando você vê que a pessoa não gosta do esporte, minha filha não é ligada em esporte, aí não faz sentido, né? É, a pessoa virar palmeirense sem gostar de futebol, virar torcedor de um time por causa de uma camisa e não entender nada de futebol. Eu acho que não faz sentido. Então, no caso dela, eu acho correto ela manter essa distância. Já no caso da filhinha do Moisés, pô, o pai dela é jogador, né? E ela poderia muito bem, ter aquela educação do: olha, papai é profissional, hoje o papai joga no Palmeiras, mas amanhã eu posso jogar no Corinthians, amanhã eu posso jogar no São Paulo. Nada. Ele falou assim: meu, Palmeiras. Ensinou a filha a ser palmeirense. Assim como o Dudu também ensinou os dois moleques dele a serem palmeirenses, né? Muito legal isso. Parabéns, Flávio. É, tem mais dois aqui embaixo. ter que pular umas mensagens aqui para alcançar os superchats. Seria top você inserir no pós-jogo lances em vídeo de diversos ângulos. Não posso, cara, não tenho direito de usar as imagens. Só da TV Palmeiras. Da TV Palmeiras eu posso. Da Globo eu não posso pegar. Os caras me tiram do ar. Análise de gols tomados, eu não posso. O que eu posso é eu fazer as minhas imagens e aí editar. Mas, bicho, só com 1.000 padrinhos eu posso fazer isso. Quando eu tiver tempo para fazer isso. Hoje eu não tenho tempo para nada. Não consigo. Infelizmente. Adoraria. Essa ideia sua é super legal. Mas tem que ter 1.000 padrinhos, cara. Senão não dá. Sabe? Editar vídeo, filmar tudo, sabe? Separar a imagem. E tem limite, né? Eu posso usar 2 minutos e meio, acho, por jogo. Um negócio assim. O Igor lembra que o Moisés é um dos símbolos do Enea Campeonato. Sempre será lembrado, sem dúvida. No campeonato de 16, que foi o Enea, ele foi um dos protagonistas, né? Tanto que ele ganhou a camisa 10 no início de 2017. Teve um vídeo super legal da TV Palmeiras, que ele jogava com a 28, né? Aí falou assim: agora a 10 é sua. Porque o Barrios era a 10 e o Barrios saiu. No começo do ano ainda. O Barrios jogou, acho que até abril no Palmeiras, e a 10 ficou vaga. Aí. Ah, não, o Barros era 8. Quem que era o 10? Cleiton Xavier? Pode ser? Cleiton, né? Acho que sim. Boa, Lisandro. Boa, Lisandro. O time feminino do Palmeiras subiu para a primeira divisão. Muito bem. Então, de parabéns, né? Equipe de Vinhedo, que está vestindo a camisa do Palmeiras. O Alexandre Cirilo também faz aqui seu agradecimento ao Moisés. Eduardo está falando que o Moisés não teve uma despedida à altura de sua grandeza, deveria ao menos receber uma placa. Calma, esse tipo de coisa acontece depois, né? Então, quando ele vai para a China, vai lá jogar bola, quando ele voltar de férias e vier fazer uma visita aqui na academia, que certamente isso vai acontecer, ele vai, pode ter certeza que ele vai receber todas as homenagens possíveis. Aliás, ele vai receber homenagens quando ele voltar para o Brasil para visitar, quando ele se aposentar. Quando ele tiver com 45 anos, quando ele tiver com 60 anos, ele vai receber homenagem do Palmeiras como hoje o Evair recebe, como o Edmundo recebe, como o Ademir recebe, como o seu Dudu, não o Dudu atual, o Dudu Olegário sempre recebe, como o Berdan sempre recebeu. Ele está na galeria dos grandes, cara. Ele foi o comandante do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Isso não é pouco, não. Ele participou de dois. É, duas vezes campeão brasileiro pelo Palmeiras. Então ele está no time dos grandões, dos ídolos que vão entrar para a história do Palmeiras. Aí a gente falando e tal, aí vem o Gilmar e fala assim: estou com saudades de gol de falta. Essa é a corneta aleatória. Cara, tinha muito mais coisas para cornetar e vem cornetar que não tem gol de falta. Sendo que teve gol de falta aí outro dia. Veio assim anos, né, sem gol de falta. Aí o Bruno Henrique fez um gol no Atlético Mineiro no ano passado, que acabou com essa história de gol de falta. Aí saiu mais uns dois ou três depois disso. E aí ele vem falar que tá com saudade do gol de falta. É só pra cornetar. É corneta aleatória. O cara deve ter uma roleta ali na casa dele, com todas as coisas pra cornetar. Aí ele roda a roleta, vai na internet e fala o que deu ali. Só pode ser isso. Em relação às zagas, se o Vitor Hugo voltar, dá pra prever como ficarão as zagas? Claro. Não vai desfazer Luan e Gomes. Provavelmente vai ser Antônio Carlos e Vitor Hugo e o Edu Dracena já vai ficar para quinta opção. É o que eu imagino. Porque o Vitor Hugo joga pela esquerda. Se bem que o Edu Dracena joga pela direita também. Pode dançar o Antônio Carlos. Pode ser que o Antônio Carlos esteja sendo vendido. Porque ele é novo. Tem um bom valor de revenda. Tem números bons. Então, o que você fala, o Matos não dá ponto sem nó. O Luiz fala assim: estou com saudade de gol olímpico. Boa. Celso Salvador, tem muito torcedor sem noção da importância de jogadores que trouxeram muitas conquistas para o clube. Não é nem noção da importância do jogador, viu, Celso? Eu acho que é educação mesmo. É o cara que vê com o futebol, é a coisa que eu sempre falo aqui, que às vezes eu me torno repetitivo. Mas assim, tem muita gente que usa o futebol para vencer na vida de alguma forma. O cara não vence na vida de jeito nenhum. É um fracasso completo, o cara é um chamado loser. E aí o time dele ganha, porra. Aí o cara, né, ele pode tirar sarro de alguém no WhatsApp, né? O futebol é o que iguala as pessoas. Então ele pode tirar o sarro de um cara super bem-sucedido que torce pro outro time, porque o time dele tá ganhando. Então, e aí quando ele não consegue isso, quando o time dele não faz isso por ele, ele fica possesso, fica puto da vida. Como assim, né? Vocês não vão me dar essa alegria. Vocês têm essa obrigação porque vocês ganham muito. Aí entra o dinheiro no meio, né? Vocês ganham muito. Muito dinheiro. O que tem a ver uma coisa com outra, né? O que tem a ver? Acho que a gente tem que cobrar o cara que ganha bem quando ele rebola em cima do gramado, né? Quando ele corre com as mãozinhas presas. Corre para não chegar. O último que eu lembro que fez isso foi o Wesley. Eu acho que de 2015 para cá, eu não lembro de nenhum jogador sendo safado, sabe, sendo vagabundo mesmo, sendo jogador sem vergonha. Eu não lembro. Talvez vocês lembrem de alguém aí. Mas não tem nenhum que não corre, que corre para não chegar, sabe, que. A gente já viu o Palmeiras perder, o Palmeiras jogar mal, mas perder por vagabundagem, que mereça esse tipo de reprimenda, faz anos que eu não sei o que é isso. O Palmeiras conseguiu implementar um grau de profissionalismo no seu ambiente que não permite que o cara faça isso. Se o cara começa a fazer isso, os outros já olham torto. Esse tipo de vagabundagem, esse tipo de comportamento deplorável, acontece quando o ambiente está degradado. O ambiente do Palmeiras é excelente há muitos anos. E eles ganham para isso, eles falam, puta, aqui é coisa séria. Eles entram lá e falam assim, pô, eu não tenho o que falar um A do Palmeiras. Paga em dia, estrutura completa, time competitivo para ser campeão, puta estádio, puta torcida. Meu, aqui eu vou correr, aqui eu vou jogar bola. É diferente do que acontecia até 2014, quando o cara olhava, falava, puta, aqui eu não tenho tudo que eu preciso, né? Sendo que 2013, 2014, pelo menos a estrutura já estava toda sendo montada, né? Mas isso ainda tinha um time fraco. Aí o cara falava, puta, não vou ganhar nada aqui. Então, de 2015 para cá é só time forte. 15 ainda foi aquela transição, né? De 16 para cá é time forte, time forte, time forte. Tem essa de não correr. Se o Matos conseguir vender o Dracena, eu tiro de problema. Não vai vender o Dracena, não dá, né? O Antônio Edson fala assim: o Benedetto foi vendido há pouco tempo e por um valor não muito alto para um time pequeno da Europa. Matos cochilou. Não, cara, a gente não pode ir atrás do Benedetto, porque o Benedetto não pode jogar Libertadores. Simples assim. Se for para reforçar o time, é para esse ano, não para o ano que vem. Saudades de cavadinha no pênalti, estilo de Alminha, de jeito nenhum. É uma irresponsabilidade bater pênalti. Aliás, foi assim que o Diego bateu. Eu não vi com os pênaltis do Flamengo. Eu sei que o Diego disse que bateu de forma ridícula. Eu imagino que foi uma cavadinha dessa. O Pato fez isso quando estava no Corinthians, né? É uma irresponsabilidade, de jeito nenhum. Você acha que você está brincando, né? Você está fazendo graça para Sofia, né? Tá bom. Luciano faz uma boa pergunta. Se não trouxer o 9, dá para ganhar a Libertadores? É factível, ele perguntou. Ganhar a Libertadores? É, claro que é. Se o Palmeiras teve esse desempenho tão bom no primeiro semestre com o Deverson, dá. Só que vai ser mais fácil se trouxer um bom, né? A gente vai sofrer menos. Agora, que dá, dá. Qual o grau de confiança hoje? É razoável. Se trouxer um novão 9-9 mesmo, aí o grau de confiança vai ficar muito maior. Mas eu sigo confiante que o Palmeiras vai ganhar a Libertadores. Diz que foi 70 milhões o Benedetto. Então, como foi 70 milhões? Então não foi por um valor razoável, né? Valor não muito alto. Vocês têm que decidir aí, eu não sei qual foi o valor. Vocês deram like? Perguntou o estagiário. Vocês deram like, malditos? Ah, com o roxo, para de viadagem, vai, velho. Ó, essa última chance tua, tá? Pra começar, você devia mudar esse nome, numa boa. É, estamos com problema em pênaltis também, né? Vocês querem que eu fale de pênalti de novo? Quantas vezes eu já falei, né? De como tem que bater pênalti? Vou falar de novo, né? Tem o superchat aqui do Sestari. Que quer dar os parabéns pelo trabalho, o esforço com o Palmeiras. Eu via muitas rodas de debate, agora vejo o mínimo possível. Rodas de debate na televisão, né? É bom demais abrir o site do Verdades e ver que tem uma boa matéria para ler. Aliás, queria pedir desculpa. Muito obrigado, viu, Thiago? Pelo apoio, pelo reconhecimento. Eu queria só pedir desculpa para todo mundo aí que eu tô passando assim por uma fase terrível em questão de tempo. Administrar o tempo. Eu tive recentemente problemas nos dois ombros. Aliás, esses problemas estavam se arrastando já há anos. E aí chegou num momento crítico. E bursite, tendinite, inflamação, os dois. E eu tô tendo que fazer fisioterapia. Infelizmente eu já tô no fim, meu, tão bem melhores, já tô com os ombros bem mais. Voltando à vida normal praticamente. Eu tava sem movimento. Até para fazer o churrasco tava difícil, para cortar a carne. E olha que a carne é macia. Então tem essa questão da fisioterapia, que está me tirando mais ou menos 1 hora e meia por dia. Tem essa questão do almanaque, que eu ativei o projeto e estou dedicando mais 1 hora e meia por dia para inserir dados. E tem a questão do trabalho, que realmente está muito intenso, muito, né? Então são algumas horas a mais no dia, que, né, eu já era apertado agora, então ficou uma loucura. E eu queria muito escrever sobre esse atual momento do Palmeiras, mas eu não tô conseguindo tempo para parar, nem para parar e pensar, sabe, na frente da folha branca e começar, como você começa a fazer um post de blog, que é o que eu mais gosto de fazer, tá? De todas essas atividades, jogo, transmissão, periscatso, o que eu mais gosto de fazer é o post do blog, é escrever, onde tudo começou, né? E eu não tô conseguindo. Então me perdoem, eu sei que tem muita gente que gosta dos textos, fico muito feliz com isso, mas não estou conseguindo. Eu termino a físio essa semana, tá? Aí eu acho que vai sobrar um tempinho a mais. Aí eu vou tentar dedicar para isso. Quero, preciso e devo dedicar para isso. Beleza? Não foi nem cavadinha, foi fraco e alto no meio do gol. Lisandro fez mais um aqui. Para amanhã dá para ir com o time titular? Não sei, aí é físico. Teria que ir, mas tem que ver se o físico vai permitir. E aí é a análise da comissão técnica. Eu iria com o time completo se a comissão técnica desse o sinal verde. Então é isso. O Alceu só está perguntando se eu já vi esse método de bater pênalti no mesmo lugar, fora do alcance do goleiro. Eu vi, eu não sei se os caras treinam assim, mas eu vejo o resultado. Eu vi o Atlético Paranaense batendo pênalti, tudo indefensável. É, acho que faz o quê? Não sei em qual competição que foi, não foi nesse jogo do Flamengo. Eu vi o Atlético Paranaense batendo pênalti super bem. Eu vejo uns times gringos batendo pênalti muito melhor que time brasileiro. Eles levam muito mais a sério, né? Eles são muito mais profissionais. Impressionante. Mas não sei como eles treinam, né? Beleza, gente? Então tá. Obrigado a todos pela companhia. Hoje foi bem mais sossegado que sexta-feira, né? Sexta-feira eu tive que soltar os cachorros aqui e não gravei o negócio. Mas hoje foi legal. Vai pro ar, fiquem tranquilos. E amanhã, não se esqueçam de acompanhar o Palmeiras na Libertadores aqui no nosso canal, tá? Com Palmeiras e Godoy Cruz e Palmeiras, direto de Mendoza, na Argentina. Narração de Bruno Zaniolo e comentários do Dromedário aqui. Beleza, rapaziada? Então, 9h15, assim a gente já entra no ar. Deixem seu like, cliquem no sininho e a gente se vê amanhã. Valeu, obrigado pela companhia. Um abraço, saudações ao viveiros a todos.